passamos a apresentar a partir desse momento. Conversa Semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Olá amigos, meus cumprimentos, aqui é J. Salvador, para apresentar a 24ª edição da Conversa Semanal. Conversa Semanal esta, que é produzida, editada e gravada aqui, em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Agradeço as espontâneas manifestações de apoio que este programa tem tido, até pelo fato de ser uma manifestação pessoal e sem grandes pretensões. Como já lhes expliquei em inúmeras oportunidades, a conversa semanal é, na verdade, uma terapia pessoal. É uma espécie de catarse da minha vida diária. Assim sendo, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição da Conversa Semanal. Os Estados Unidos chegaram à conclusão de que não existe terrorismo na tríplice fronteira Uruguai, Brasil e Paraguai. E que não há nenhum foco de terrorismo na região. A tríplice fronteira serviu por longo tempo como centro do crime organizado, tráfico de drogas, de armas e de contrabando há décadas. A região abriga uma próspera comunidade árabe e despertou a atenção dos Estados Unidos depois dos eventos de 11 de setembro, quando especialistas suspeitaram que jihadistas se refugiavam ali. Agora, em função de uma desaceleração econômica, o mesmo grupo suspeito de fornecer abrigo a terroristas poderá ser aquele que limpará a região. Após o que aconteceu em 11 de setembro, funcionários dos Estados Unidos apareceram rapidamente no local para combater o crime e melhorar o serviço de inteligência. Organizaram um portentoso aparato, só que não se depararam com nenhum terrorista. Aliás, o pessoal dos Estados Unidos tem mania de perseguição, não é? Na verdade, as intervenções dos Estados Unidos contribuíram pouco para diminuir a criminalidade na região. Essa área de tríplice fronteira de mais ou menos 2,5 mil quilômetros quadrados é uma zona fronteiriça permeável e sem saída para o mar, que combina uma beleza natural impressionante com uma expansão urbana desordenada, se concretiza principalmente em três cidades. Além de Puerto Iguaçu, na Argentina, as outras são Ciudad del Este, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil. Ciudad del Este, no Paraguai, presume-se que tenha 300 mil habitantes. Foz do Iguaçu conta hoje com 200 mil habitantes. Tanto Ciudad del Este quanto Foz do Iguaçu têm um comércio bilateral pujante. Presume-se que os números do comércio entre as duas cidades chega a mais ou menos 5 bilhões de dólares por ano. Boa parte deste número sendo não compatibilizado para a receita fiscal de ambos os países. Ciudad del Este tem um labirinto de lojas com propagandas em chinês, coreano, português e espanhol, e é o centro comercial do Paraguai. Mesmo com um mínimo de fiscalização alfandegária, a cidade contribui com mais ou menos 30 milhões de dólares em tarifas aduaneiras mensalmente para o Paraguai. Essas são cifras muito significativas, considerando que o produto interno bruto do Paraguai foi de 21 bilhões de dólares em 2011. A região da Tríplice Fronteira tornou-se numa região econômica muito importante, primeiramente nos anos 60, nos 70, quando uma legislação fiscal muito condescendente atraiu uma enorme população de comerciantes, especialmente da Síria, Líbano e Taiwan. Hoje, segundo estimativas, a comunidade sírio-libanesa xiita é a principal nessa região, com cerca de 20 mil pessoas, ou seja, 3% da população total. Sua principal atividade econômica é a reexportação de produtos vindos de outras regiões. O Paraguai acaba servindo de entreposto entre outros países e o Brasil. Os comerciantes do Paraguai importam cigarros, roupas, produtos eletrônicos e outros artigos de luxo dos Estados Unidos, Europa e China, vendendo isso para os sacoleiros que vêm trazer tudo isso para desembocar no Brasil. As tarifas de importação relativamente baratas no Paraguai, a vigilância muito frágil e a deficiente fiscalização alfandegária, por mais incrível que pareça, fazem bem aos negócios. Produtos eletrônicos e de tecnologia comprados em Cidade Leste são mais ou menos 2/3 mais baratos do que os similares aqui no Brasil. E faz tempo que a maior parte dos produtos de informática comercializados aqui, nessa terra brasilis, vem de lá. E como a dor ensina a gemer, a crise está ensinando que os interesses devem convergir para um só ponto: a melhoria das condições de comercialização de produtos. Quando o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi destituído do poder e o Paraguai foi suspenso do Mercosul, este foi um ato extremamente lamentável. É preciso que o Paraguai retorne ao Mercosul para restabelecer a ordem, inclusive a ordem alfandegária tão necessária para essa área de tríplice fronteira. Mas quando o fisiologismo toma o lugar da lógica e do bom senso, aí nem Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Vou rodar agora uma música antiquíssima do Roberto Carlos, que é Rosinha. Já volto com a conversa semanal. Se tu fosses minha, oh rosa, que coisa louca seria dar um beijo em sua boca, oh rosa, rosinha. Quisera possuir teu coração e ter o teu amor por toda a vida, oh rosa querida. Thank you. Rosa, Rosinha, que bom seria se tu fosses minha. Rosa, que coisa louca seria dar um beijo em sua boca. Oh, Rosa, Rosinha, quisera possuir teu coração e ter o teu amor por toda a vida. Oh, Rosa, querida, Rosa, querida. Esta é a conversa semanal e eu sou J. Salvador, gravando este programa a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. O ácido desoxirribonucleico pode ser usado no futuro para reconhecimento de rostos. É o famoso DNA, como dizem os americanos. A identificação de 5 genes que contribuem para o formato e características do rosto humano é um caso para uma futura tecnologia de reconhecimento facial. Se isso um dia se tornar realidade, a tecnologia poderá ser usada pelas autoridades em criminalística com o fim de identificar pessoas suspeitas de crimes cometidos. Cientistas da Erasmus University dos Países Baixos estão estudando, nesse exato momento, o DNA de 10 mil europeus, relacionando esses estudos com 9 características das faces de outras pessoas, por meio, inclusive, de ressonância magnética, usando para isso também o recurso da fotografia. Segundo a revista New Scientist, até agora, os genes identificados não permitem obter muitos dados, apenas medidas como a distância dos olhos em relação ao nariz numa face humana. Dizem alguns cientistas que é apenas o começo, porque ainda estamos longe de prever como isso se desenvolverá. E estamos ainda também muito longe de saber como será apresentar a face de algum suspeito diante de algum crime cometido. Se, no entanto, os cientistas que fazem essas pesquisas nos Países Baixos conseguirem reconhecer mais genes aplicados ao reconhecimento facial, talvez no futuro as autoridades consigam obter uma imagem bastante fidedigna do rosto de alguém. Até lá, esperemos e vejamos o que acontece. Vou rodar agora para vocês um grupo bem recente que chama-se One Direction. A música tem 2 versões, uma pauleira e outra acústica. Vou rodar a versão acústica, que tem mais a minha cara, e que se chama What Makes You Beautiful. Já volto. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So girl, come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look in your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. You flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. That's what makes you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Oh, and that's what makes you beautiful. That's what makes you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the crowd, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. And that's what makes you beautiful. Eu sou o Jota Salvador e estou apresentando a Conversa Semanal, que é produzida e gravada aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Me lembro, desde quando pequeno, que havia comentários segundo os quais bastava haver terras agricultáveis próximas das cidades e os japoneses se estabeleciam nelas. Isso aconteceu muito ao redor de São Paulo e aqui também ao redor de Porto Alegre. Na cidade de Voti, não muito distante de onde moro, há uma próspera colônia japonesa. Por que falo isso? Porque agora os chineses estão fazendo em alguns lugares o mesmo papel que faziam os japoneses aqui no Brasil. Estive lendo sobre isso no New York Times. A terra é dos russos, mas a mão de obra é dos chineses. Quando o investidor comprou umas terras próximas de uma fazenda russa, ficou tão contente que chamou essa gleba de terra que comprou de Terra Dourada. O solo era rico, o sol e a chuva eram abundantes. A terra, nas profundezas rurais da Rússia, era muito despovoada. Naturalmente, que nesse momento de grandes oportunidades para os chineses, não é mais. Hoje, nesse lugar, há fileiras de estufas de agricultores chineses que colhem não somente tomate, mas todo tipo de legumes. Em uma estação com colheita abundante, o capataz da fazenda adquirida, chamada Terra Dourada, disse que poderia aceitar muitos, mas muito mais, agricultores chineses. O influxo de trabalhadores chineses na Rússia reflete os laços comerciais entre Rússia e China. Um rico em terras e recursos, no caso a Rússia, o outro em pessoas dispostas a trabalhar, mesmo em clima diverso, os chineses. Depois da ruptura da União Soviética, ambos os países, Rússia e China, lutaram para transformar essas oportunidades em forças de negócio. Alguns empreendimentos minerais estão tendo êxito. Grandes companhias estatais têm tido êxito em grandes contratos de negócio, carvão e madeira, o que forma a espinha dorsal da relação econômica entre ambos os países, Rússia e China. Embora os empreendimentos chineses na agricultura russa tenham sido em menor escala, poderão acabar sendo igualmente importantes, no mínimo, para levantar as tensões sobre o papel que desempenham os imigrantes na Rússia. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, coordenados pela FAO, a Rússia tem a maior reserva de terras aráveis do mundo, ainda não agricultadas. A população russa é estimada em mais ou menos 141 milhão de pessoas, enquanto a China tem 1,1 bilhão de pessoas. Uma das preocupações permanentes da China é garantir trabalho para os chineses e alimento para a sua população rural. Algumas fazendas dirigidas por chineses na Rússia enviam, por exemplo, toda a sua plantação de soja para a China. Enquanto cresce a presença chinesa no setor agrícola russo, aumenta em contrapartida o potencial da exportação de alimentos para a China. Enquanto o preço dos alimentos disparou há mais ou menos 5 anos atrás, o governo chinês abriu negociações com a Rússia para usar na Rússia terras que não estavam sendo usadas. Parte significativa deste programa entrou em vigor neste ano, com a contribuição de cerca de US$1 bilhão, partindo da China Investment Corporation, em um fundo de investimentos comum, China e Rússia, investindo em alimentação e em madeira. Fazem parte desse esforço comerciais vários países que faziam parte da ex-União Soviética. Sob um programa apoiado pelo governo russo, empresas chinesas alugam cerca de 400 mil hectares de terras e 800 mil hectares de florestas siberianas com o fim de exportar madeira. O investimento Terra Dourada é um dos 9 empreendimentos chineses administrados na Rússia. Volto em seguida com essa conversa semanal. Vou deixar rodando com vocês dessa menina de Santa Catarina que conquistou o mundo com sua voz e seu talento, Débora Blando. A luz que acende o olhar. E já volto. Esta é a conversa semanal, produzida aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. entrou em operação o primeiro porta-aviões chinês. O nome dele? Liaoning, em homenagem à província onde ele foi construído. Depois de uma cerimônia da qual participaram o presidente chinês, Hu Jintao, e o primeiro-ministro Wen Jiabao, foi inaugurado o primeiro porta-aviões chinês. O porta-aviões foi fabricado a partir de um casco de navio produzido na ex-União Soviética e que foi comprado da Ucrânia. Vai ficar ancorado no porto de Balian, na província de Liaoning, no nordeste da China. O navio aumentará a capacidade militar da China em defender navios da pátria em perigo no alto mar. A China, que na última década teve um grande progresso e superávit comercial, se converte agora no último dos 5 membros permanentes das Nações Unidas a ter um porta-aviões. Os testes levados a efeito em agosto de 2011, os Estados Unidos pediram à China explicações sobre para que querem o tal do porta-aviões. Minimizaram a questão dizendo que esse porta-aviões tem uma capacidade limitada. Mas os chineses não param por aí. Eles pretendem, muito breve, construir outros 2 porta-aviões a partir de seus próprios estaleiros. E como há uma disputa territorial entre China e Japão, China e outros países com vistas a algumas ilhas, isto ainda vai dar muito, mas muito o que falar. Que se cuidem os vizinhos da China. Vamos ouvir agora com Earl Grant, The End. Depois eu volto. You'll find a pot of gold at the end of a story. You'll find it's all been told, but our love has a treasure our hearts can always spend, and it has a story without any end. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on till the end. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on till the end of time, till the end of time. Nós vamos agora, nessa conversa semanal, há uma entrevista que foi gravada no sábado passado com o Claudino Areira Pinto. Meu prezado Claudino Pinto, meus cumprimentos. Não lhe digo nem boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, porque não sei em que momento cada um ouvirá este programa. Então fique perfeitamente à vontade para cumprimentar os ouvintes que eventualmente ouçam a conversa semanal. Olá, uma saudação cordial a todos os amigos de língua portuguesa. É um prazer muito grande confrontar-me afetivamente com o nosso amigo José Salvador. É Josias. Josias, pensei que era José. Então eu preferia dizer J. Salvador, como você se intitula. Obrigado. Escuta, agora eu gostaria de ouvir mais de você, Claudino, porque a personagem principal deste espaço, no momento, é você. Eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva de tudo aquilo que você já fez profissionalmente e também em prol dos deficientes visuais, no campo tiflológico. Bom, eu chamo-me Claudino Arieira Pinto. Atualmente estou numa situação onde aposentado, mas indo para outras atividades que gostaria de fazer depois de atingindo este estado. Qual é a sua idade, Claudino? Qual é a sua idade? Tenho 64 anos. É novo ainda. Muito obrigado. Enfim, pelo menos faço que não dar por ser ainda um indivíduo que acompanha as coisas e, sobretudo, as questões, os problemas que nos dizem respeito à sociedade e, muito em particular, às questões que dizem respeito à tiflologia. Portanto, eu, enquanto trabalhador, portanto, eu sou, basicamente, sou licenciado em Direito e tenho conhecimentos de música, e foi aplicando estas duas vertentes que eu fui trabalhando como músico em diversas atividades, em diversos empreendimentos. A minha formação é como pianista, de formação geral, e como licenciado em Direito trabalhei ao longo de 40 anos na área de leitura para deficientes visuais da Biblioteca Nacional. Aí eu dediquei-me ao livro, à produção do livro, em todas as suas vertentes, quer na sua produção braille, quer na sua produção áudio e também eletrónica. O que é e como é ser deficiente visual na Europa? Bom, eu sei que ser deficiente visual na Europa, julgo, comparando com os países do terceiro mundo, será, digamos, já ter-se alcandurado já uma posição de um nível acima desse, de um terceiro nível terceiro-mundista. Já há algumas conquistas, quer dizer, não se pode dizer que nós não podemos descurar da realidade da cegueira, mas notamos que, comparativamente com aquilo que existe noutros países, sobretudo da África e alguns da Latinoamérica, já existe algumas conquistas que foram feitas pelos deficientes visuais. Lembro que Portugal é um país menos beneficiado da Europa, em que já existem alguns benefícios fiscais e são concedidas algumas ajudas técnicas, que vocês aí têm outros nomes que não me ocorre, que você dirá como é que se chama. De qualquer maneira, o Estado legislou no sentido de conceber e de conferir ajudas técnicas, se bem que não com critérios muito seletivos, mas mais, às vezes, critérios de oportunidade e sobretudo, de económicos. E existem aí ajudas técnicas, pronto, quando a pessoa tem interesse no equipamento, não tem muito a ver com a situação económica da pessoa, mas sim com a sua necessidade, sobretudo quando ela está no trabalho ou a receber formação educativa. Eu já usei um equipamento produzido pela Telesensory, lá da Califórnia, mais especificamente da cidade de Palo Alto, que era o Optacom. O Optacom, ele permitia transformar caracteres em 64 pontos móveis numa tela tátil, que a gente pousava o indicador em cima daquela tátil e conseguia ler livros. Eu tinha um Optacom e ele me ajudou muito. E foi, assim, para mim, um precursor dos meios de leitura. Eu não sei se você chegou a experimentar o Optacom. E hoje nós temos esses meios eletrônicos de digitalização, como o Poet Compact, outros scanners. E eu não sei se você já lidou com o Optacom. Optacom quer dizer Optical Tactile Converter. Me dê as suas impressões sobre o Optacom, se você o utilizou. Sim, eu utilizei. Cheguei a treinar, porque eu penso que o cego congénito tem mais dificuldade na sua utilização do que o cego recente, porque o cego congénito não terá, em princípio, lidado com o alfabeto normal de leitura. Então, ele não tem ideia de forma, né? Ele exatamente, não tem, exatamente. Então, aí tive que entrar nessa aprendizagem, nesse aprendizado que foi necessariamente mais lento. Mas cheguei a ler, cheguei a usá-lo. Bom, eu acho que como meio transitório entre o braille propriamente dito ou a leitura de ouvido ou outros meios, ele revelou-se como um meio, na altura, insubstituível. Mas eu creio que agora os meios eletrónicos que sobrevieram se tornam, direi, obsoleto, desnecessário, a não ser que ele possa ter outras aplicações no campo da legendagem na televisão, mas até aí eu penso que o aparecimento dos scanners acabaram por resolver o problema. Aliás, eu já tinha informações que um aparelho semelhante de leitura para braille já tinha sido criado nos anos 70 pela AEG, chamava-lhe máquina de ler para cegos, e depois também em Israel apareceu como antecessor um aparelho chamado Transicon. Mas eu nunca o tinha visto. Hoje, com as tecnologias existentes, o braille não é mais tão necessário. Veja você. Agora, por exemplo, a gente tem aquelas etiquetas eletrônicas FRI. Temos outros sistemas de leitura, por exemplo, dos iPhones, né, que você pode, com o scanner do iPhone, ter uma leitura em tempo real. Eu não sei. É claro, você defende o braille porque você teve sua educação no braille. Agora, é claro, sendo antagônico, mas não querendo ser, eu estou apenas manifestando uma opinião pessoal, de que o braille, ele já teve seu papel, porque os meios eletrônicos estão substituindo e cada vez mais, e eu estou aqui a imaginar, contrariamente ao que você pensa, que daqui a pouco ele vai se tornar obsoleto, desnecessário, e até porque, Claudino, se você pensar bem, o espaço que o braille ocupa é muito grande. E hoje, nas nossas vidas muito corridas, nós precisamos de equipamentos cada vez mais miniaturizados. E o braille não permite a gente usar equipamento pequeno para isso. Então, é claro, eu concordo com aquilo que você fala, que para muita gente o braille é insubstituível. Mas e como é que você encara as novas tecnologias de identificação de letras e cores, etc.? Eu não estou contra elas. Eu entendo que para determinado tipo, e estou em consonância consigo, com certeza, eu penso que você, ao pôr aqui este problema, também se está transformado, não sei se entende, mas se não entender, dirá, transforma-se um pouco em advogado do diabo, quer dizer, encarar aqueles que eventualmente não veem o braille como o sistema, digamos, indispensável das pessoas cegas. Nós temos de nos colocar aqui nesta situação. Depende do estádio em que a pessoa deficiente visual digamos, é confrontada, ou é onde ela está. Se se trata de uma pessoa congénita, onde se queira congénita, ela precisa de ser alfabetizada. E o alfabeto, os meios que há, dão-lhe informações através da palavra, através da voz sintética. E, portanto, ele nunca tem uma visão completa da forma de escrever. Mesmo que vá soletrar, imagina. É como aquela situação em que nós, por exemplo, temos um relógio falante, mas não sabemos ver as horas, digamos, em termos topográficos. Portanto, exato, nós não conseguimos apalpar a hora, assim como nós não conseguimos apalpar a escrita. Mas exato. Para isso há outros meios também, Claudino. Veja. Mesmo que você queira conhecê-los, para eles chegarem até ao seu conhecimento, no meu ponto de vista, eles para chegarem ao seu conhecimento não podem ser, se não forem pelos dedos ou pelos olhos. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em colaborar com a conversa semanal. E lhe dizer que foi um enorme prazer ter conversado consigo e mais. O que você falou evidencia que lá na Europa vocês têm instrumentos à disposição que a maioria dos cegos brasileiros jamais ouviu falar. Eu gostaria que você tecesse comentário sobre isso e que também usasse esse espaço para as suas despedidas e nós vamos, claro, que nos encontrar em outras oportunidades. Vamos, com certeza, e para mim é um prazer. Eu fico muito feliz, se por acaso esta nossa conversa tem, por minha parte, consegui, valorizar o seu programa, que o felicito e já lhe disse quais são as razões. Para mim é algo que agora passa a ser o meu hábito semanal também. Mas eu acho que o Brasil aí é um oásis, quer dizer, vamos lá ver. O Brasil tem de tudo. Eu conheço casos perfeitamente progressivos, perfeitamente evoluídos aí no Brasil. Há até equipamentos que eu até digo, como é que é possível ter chegado aí ao Brasil? Há como se fosse um salto, como se fosse a Terra para a Lua. Uns casos, há pessoas com conhecimentos muito, muito bons e com equipamentos muito bons e que até os estados federais ajudam, e há outros estados em que a coisa não se processa. Portanto, dá-me ideia que aí no Brasil que há muita diferenciação, talvez até com a Europa da União Europeia e a Europa que não é da União Europeia. Portanto, haverá outro tipo de lacunas. Aqui, talvez, em termos de Europa, poderei dizer que somos a cauda da Europa e talvez não tenhamos tanta evolução. Porque, por exemplo, ao nível, e já agora bem a propósito, para ficarmos mais consolidados na informação que lhe quero dar, é que na Europa, por exemplo, a vida dos deficientes visuais, por exemplo, na Bélgica, na Inglaterra e na França, está muito melhor que aqui, em que eles têm ajudas nos transportes, têm uma pensão de cegueira, têm ajudas na obtenção de equipamentos logo à partida pelos meios de segurança social, e aqui ainda é um pouco um tiro no escuro. Mas aí no Brasil há uma grande diversidade, mas há determinados movimentos a que eu assisto que me deixam muito feliz e que não revelam essa visão total, essa visão que você aqui me põe. Portanto, acho que há bons exemplos aí no Brasil. Eu penso que depois os departamentos portugueses que aí estão, patrocina de portugueses, como a Tiflotecnia e a Ataraxia, que estão também a contribuir para dar um grande salto na supressão das necessidades tiflotécnicas dos cegos brasileiros. Direi muito mais depois noutras conversas, mas a todos os cegos portugueses de leitura de língua portuguesa, eu quero enviar o meu abraço, desejar que através deste programa tenham também um veículo de informação e suporte, também de stress, quando for o caso disso, e queria que contribuir com este meu comportamento aqui perante o nosso querido amigo José Salvador, queria contribuir para que se valorizasse também o site por onde ele se exprime, o link por onde ele se exprime, e também que os cegos fiquem valorizados pelas informações que ele vos vai, de uma forma prodigalizada, vos vai entregando. Um abraço para todos e também para si, J. Salvador. Eu não quero esmola para viver. Nem eu também. Minha galerinha, lutadores e lutadoras, meus amigos, vamos lutar, gente. Vamos protestar. Vamos exigir nossos direitos. Direitos dos deficientes brasileiros que precisam ser respeitados. Cantem comigo. Eu não quero esmola para viver. Quero uma mola propulsora para seguir. Não desejo. vejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada subir. Eu não quero esmola para viver. Quero uma mola propulsora pra seguir. Não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada subir. Pagamos mil vezes pra ter o que outros têm sem pagar. Pagamos preço alto com juros pra acessibilidade alcançar. Em nosso país ainda existe muita injustiça social. Mas contribuindo com a gente, você minimiza esse mal. Sociedade inteiramente desigual, onde o que interessa é a ganância e o absurdo lucro no final. Pagamos preços absurdos por não ter subsídio e não poder enxergar. Valores hediondos pela inclusão são cobrados, assim a gente não alcança. Pagamos o que não tem. Enxergar um mundo melhor. E o nosso governo cobrando impostos, como esperança nos dá o que tem de pior. Eu não quero esmola para viver. Quero uma mola propulsora pra seguir. Não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada. Sora pra seguir, não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada subir. Eu não quero esmola para viver. Quero uma mola propulsora pra seguir. Não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada subir. Eu não quero. Professora pra seguir, não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada subir. Com essa similaridade forçada, muito mais que uma grande jogada, eles nos jogam nas trevas da insensatez. E os cegos do meu país, diante desses hediondos absurdos, ainda assim ficarão cegos, surdos e mudos, sem lutar, sem ter sua vez. Eu não quero esmola para viver. Quero uma mola propulsora pra seguir. Não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força pra essa escada subir. Eu não quero esmola para viver. Quero uma mola propulsora pra seguir. Não desejo piedade ou caridade de você. Só peço sua força. Só pra essa escada subir. Já estamos em 54 minutos de programa e também as pilhas do microfone externo estão se indo. Eu quero agradecer a oportunidade que estive com todos vocês. Essa entrevista com o Claudino Areira Pinto tem a duração de 40 minutos. Eu fiz apenas um clipping, porque não seria possível rodá-la inteira no programa. Eu pensei em fazer em capítulos, mas achei que seria pouco producente. Assim sendo, tendo ouvido a música do Bebeto Pires, Viver Sem Esmola, agradeço a companhia de todos vocês, os aguardo na próxima semana e vou deixar rodando com vocês uma raridade. Há muitos cantores norte-americanos que gravaram isso, Mas eu escolhi a Rita Pavone porque é uma interpretação muito original. Então deixo rodando com vocês Splish Splash. Enquanto isso, lhes digo bye bye. Splish Splash, I was taking a bath long about a Saturday tonight. Woo! I rub a tub just relaxing in the tub, thinking everything wasn't right. Well, I step out the tub, put my feet on the floor, I wrap the towel around me and I open the door. And then a splish splash, I jump back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash, river with the feel, rolling and a strolling, moving and a grooving. Hey now! Yeah, a bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, I flip fly, they were doing the slot. All the teens had the dancing bar. There was Lollipop with Peggy Sue, Gil Galloni, Smiley was even there too. Oh well, splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling.